A sociedade afunda desde o princípio. Deus deu a sabedoria pro homem, só ele caiu no precipício. Sabedoria de transformar o minério em ferro, de fazer armadura e espada pra defender seu império. Uma simples jangada até um super submarino, com telescópio e míssil pra derrotar seu inimigo. A sociedade afunda igual o Titanic. A pólvora, a cápsula, um clique, um clique, um clique que fez pra estourar a bomba da Segunda Guerra. Aí ficou aterrorizado com a cena da menina correndo na tela. A inteligência, um carro, a burrice, um tanque. Câmera, luz, ação, mundo está em guerra igual filme de bang bang. Até de Deus o povo deixou de crer, falando que o mundo veio de uma explosão, que somos a evolução do macaco, só se for você. Deus deu a sabedoria pro homem fazer o lápis e o papel, escrevi essa letra. A sociedade afunda, está levando junto o planeta. Felizmente ainda existe, ainda existe quem tenta salvar e ser salvo, ser salvo. Quem tenta salvar e ser salvo, ser salvo. Os seus julgados estejam preparados. Felizmente ainda existe, ainda existe quem tenta salvar e ser salvo, ser salvo. Quem tenta salvar e ser salvo, ser salvo. Os seus julgados estejam preparados. Entre citrões, multidões, decepções estampado em cada face, refletindo ilusões. Aparências que enganam muito facilmente. Serenidade no sorriso, veneno na mente. Do sagrado matrimônio se constrói um império. Famílias trocadas pelo prazer do adultério. Sexo, ambição, complexo. Reflexo do mal sem nexo. Pai, senhor, todo ser humano manipulador. Muito caos e dor, caos e dor. No mundo cheio de ódio e fantasia. Por trás das cortinas, bastidores da hipocrisia. Parece que foi ontem, pega, pega da criançada. Hoje mãe preocupada, balada, filha drogada. Raciocínio atado nó, por cima de nó. Alienado, consome tudo que há de pior. Sem Papai Noel, sem presente no trenó. Se tá bem no crime, mulheres, desejo do menor. Felizmente ainda existe, ainda existe quem tenta salvar e ser salvo, ser salvo. Quem tenta salvar e ser salvo, ser salvo. Os seus julgados estejam preparados. Felizmente ainda existe, ainda existe quem tenta salvar e ser salvo, ser salvo. Quem tenta salvar e ser salvo, ser salvo. Os seus julgados estejam preparados. Tantos pecados aos olhos do homem passam em vão. Não, os olhos de Deus perceberão. Ajoelhe, peça perdão. Ainda quem tenta salvar, ainda quem tenta salvar, ainda quem tenta salvar. É preciso acreditar até a última esperança. Nações enganadas nos quatro cantos da terra, pessoas exaltam imagem e os falsos profetas. A tecnologia querendo derrubar a religião, vários tipos de sistema. Máquinas são inventadas iguais nos filmes da década de 80. Igual o Exterminador do Futuro, as máquinas se rebelando. São várias invenções pra tomar o lugar do ser humano. O clone tá aí, doenças são jogadas no ar. Massacre, fome, miséria e você não quer enxergar. Ainda existe, ainda existe quem tenta salvar e ser salvo, ser salvo. Quem tenta salvar e ser salvo, ser salvo. Os seus julgados estejam preparados. Felizmente ainda existe, ainda existe quem tenta salvar e ser salvo, ser salvo. Quem tenta salvar e ser salvo, ser salvo. Os seus julgados estejam preparados.